Quantos malucos que aí virão? Quantos malucos que vão se entregar ao crime? Quantos malucos que ainda vão? Quantos malucos que aí virão? Quantos malucos que vão se entregar ao crime? Mais uma mãe que chora. Daqui está morrendo mais cedo. Jamais desejei o sofrimento de alguém. Dê uma olhada, cara. Hoje favela, ontem senzala. Para, criança se abala. Vejo morte, tiro, suspeito. Cai de joelho, vai, não vem. Diz quem é quem. Daquele jeito se envolveu, não tem medo. Deu um tempo ao tempo, cinco balas no peito. Sempre tem um motivo pra matar alguém. Pergunta vem de quem. Zé ninguém sacou da 12 e fez mais um refém. Choro pobre, mas o rico já chorou também. Rap, pratico, comunico. Quem não entendeu, então que volte o disco. Pela paz, 1, 2, 1. Distante do vício, olha o precipício. No início, vivi no meio disso. Submisso no giro, cara de pau que entra mal. Ali, só pipoco, tiro, suja. O traje de sangue nem vem. Pense bem, se mata, morre, a luta continua. Aterrorizar a sua rua, mãe dos outros, até mesmo a sua. Muitos se perturbam, cerveja, maconha, uma dose de Cuba. A boa canoa não se afunda, muitos se foram por não respeitar. Fique na manha, olha, olha, então só pra aliviar. E não ver o seu fim, pedir ao pai que pense assim. Não fazer ninguém entristecer ou viajar, ou a minha mãe chorar. Quantos malucos que ainda vão, quantos malucos que ainda irão. Quantos malucos que vão se entregar ao crime? Quantos malucos que ainda vão? Quantos malucos que ainda irão? Quantos malucos que vão se entregar ao crime? Mais uma mãe que chora. Mais cedo, cedo se foram, eles se entregaram. Mal perceberam que a vida vale muito mais. Não deram ouvido ao conselho de seus pais. Nem chegaram aos 20 anos, já sumiram. Deixaram perguntas sem respostas. A maioria sem escola, sem lazer, sem trampo. E o que causa espanto é que são correria. Saída que encontraram pra cuidar da sua cria. Daí a consequência e ninguém sabe quando vai parar. Governo investe mais presídio e balas pra matar. Infelizmente somos alvo do crime. De quebrada em quebrada é hora de reagir. Liberdade, guindaste 2-1, novamente na vida. Relata os fatos que acontecem aqui na capital. Periferia do entorno é hora de cair na real. A capacidade, o dom que temos de raciocinar. Não tô aqui pra embaçar, é ideia positiva, pode acreditar. Se der brecha pro sistema, aí você vai ver. Já não dá mais pra viver com tanta mãe chorando. Pois seus filhos que criaram estão morrendo ou se matando. Ou se investe na social, através do movimento rap nacional. Pois o crime oferece 100% de lucro, zero de investimento. Enquanto isso a burguesada vive com medo. A molecada aqui da quebra está morrendo mais cedo. Infelizmente é assim, tá morrendo mais cedo. Quantos malucos que ainda vão? Quantos malucos que ainda irão? Quantos malucos que vão se entregar ao crime? Quantos malucos que ainda vão? Quantos malucos que ainda irão? Quantos malucos que vão se entregar ao crime? Mais uma mãe que chora. Cedo.